Na base do berço mundano, demônio de grid, arma do crime, na velocidade da bala que causa ferida, na triste rotina da vida. Se seus inimigos lhe fazem ameaça, você tem a mais aqui sentar o aço. Mas foi comédia profana que passa na sua quebrada, lhe subestimando. Se abraça, Lucifer, eu quero. Nós vamos orar por ti. Defende minha alma na vale da morte. Você não está sozinho. Eu sinto amarrado, mas posso andar. Deus te espera de braços abertos. Todos querem que eu morra. Saiba que Jesus te ama. Eu não compreendo, só fico confuso. Uma vida antiga vivida entregue à morte. Em troca das vidas culturas, as escrituras da minha leitura revelam uma história bonita e fantástica. Será que eu devo ou não devo converter o meu coração a Cristo? Será que Deus ao menos sabe que eu existo? Nasci e cresci praticando a maldade. Nas ruas me tornei o pesadelo da cidade. Salário do pecado é a morte. O inferno é o tormento. É a casa do terror, onde só arranja de dentes. Maldade e sofrimento. O demônio atento, vendo tudo que eu vi, cheguei a uma conclusão. Eu quero a minha salvação. Versos sagrados, combatentes, guerrilheiros de fé. Jejuando, destruindo Lucifer. Se ele veio pra roubar, matar ou destruir, trovando com Deus é mal, suponho que vá se ferir. Versos sagrados, combatentes, guerrilheiros de fé. Jejuando, destruindo Lucifer. Se ele veio pra roubar, matar ou destruir, trovando com Deus é mal, suponho que vá se ferir. Aleijado e doente, espiritualmente um pecador e por religioso em meio termo, um velho reincidente, igual a Judas traído, frustrado, semente da ilusão, vacilão, manipulado pelo cão. Contradição embutida no sentimento do pensamento, conhecimento do mandamento, impedimento vai ser do meu sofrimento. Assim lamento pelo tempo, sou levado pelo vento. A Bíblia diz que somos templo do Espírito Santo, meditando na tua palavra, ó Senhor, me sinto pronto. Quero constar na seleção da geração eleita, ter o meu nome no livro da vida e orgulhoso bater no peito. Quero que meu esqueleto descanse na mais eterna paz e que minha alma floresça nos bosques bem longe de Satanás. Deus não escolhe os capacitados, e sim da unção capacita os escolhidos. Versos sagrados, combatentes, guerrilheiros de fé. E jejuando, destruindo Lucifer. Se ele veio pra roubar, matar ou destruir, trovando com Deus é mal, suponho que vá se ferir. Versos sagrados, combatentes, guerrilheiros de fé. E jejuando, destruindo Lucifer. Se ele veio pra roubar, matar ou destruir, trovando com Deus é mal, suponho que vá se ferir. Paz na terra, somos de boa vontade. Sendo fábulas, fantasmas, demoníacos que fabricam Hitler e Osama Bin Laden. Quando decifrarmos o segredo da vida, conseguiremos vencer a morte. A carne é fraca, divina revelação do inferno e não é trote. Aos mistérios sagrados, ecléticos do paradoxo e da conversação, são partidárias de uma segunda opinião. A humanidade universalmente pecando ao praticar-se inferna. Bad boy que blasfema, incrédulos, não tem a vida eterna. A imaginação pode mais que o conhecimento. Viver ou morrer, você premedita o momento. A fé pelo escolhido, medita no templo, permanecendo intacta pela ação do tempo. Satanás faz de seu corpo um instrumento com o objetivo de proporcionar o sofrimento. Macabra violência, sua cabeça é seu guia. A maldade é o condutor, bonde da epidemia. Mas o homem que confia no homem, melhor não combate. E apesar dos pesados, vivem sua vida só pela metade. É de praxe no itinerário, ser humano morto, covardemente assassinado com vários pitocos. Versus criminal, pacifista sem pacifão. Na fé Deus é conosco, no perrengue contra Satan. Na madrugada em silêncio, pra Jesus peço amor, para que você, irmão, fique na paz do Senhor. Versos sagrados, combatentes, guerrilheiros de fé. E jejuando, destruindo Lucifer. Se ele veio pra roubar, matar ou destruir, trovando com Deus é mal, suponho que vá se ferir. Versos sagrados, combatentes, guerrilheiros de fé. E jejuando, destruindo Lucifer. Se ele veio pra